CBN no seu bairro, com Elcio de Andrade. Agora 9 horas e 16 minutos, vamos acionar agora o nosso Elcio de Andrade para saber de onde está falando hoje, de onde será transmitido o programa CBN no seu bairro. Bom dia, Elcio. Bom dia, Cris. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Como nós já havíamos dito nos microfones da 1320, a rádio que toca notícia, neste sábado, a terceira edição do CBN no seu bairro, ela está acontecendo aqui na Associação de Moradores da Vila A. Quero convidar todos vocês que estão ouvindo a Rádio CBN a se ligar aqui nesse canal, porque nós vamos entrevistar as pessoas, vamos falar com as pessoas das coisas boas que têm acontecido aqui nesta região, mas também apontar alguns detalhes que ainda falta ser conquistado aqui nessa região. Nós sabemos que esta região é uma região nobre da nossa cidade, é uma região de um comércio pujante, um comércio realmente que se destaca dentro do nosso município. Sabemos que nós temos aqui um fluxo muito grande de pessoas que circulam por esta região. E no transcorrer da nossa programação, Cris, nós vamos falar, vamos entrevistar, enfim, vamos fazer aquilo que foi nos incumbido de fazer, é levar a informação para as pessoas que gostam de andar bem informado, porque a Rádio CBN toca notícia e nós vamos fazer notícia nesta manhã de sábado aqui na região da Vila A de Itaipu, Cris. Tá certo, Elcio. Obrigada pela sua participação. Daqui a pouquinho nós retornamos então com o Elcio de Andrade e o CBN no seu bairro esta semana, este sábado, sendo realizado lá na região da Vila A. CBN no seu bairro, com Elcio de Andrade. Vamos chamar então novamente o Elcio de Andrade, que fala da movimentação lá na região da Vila A, de onde está sendo transmitido hoje o CBN no seu bairro. Elcio, como é que está a movimentação por aí? Olha, Cris, tá bom o negócio aqui. O pessoal que tem medo de microfone, né? Eu estou aqui com o microfone da Rádio CBN à disposição da população. E o povo está meio tímido assim para falar. Mas nós vamos falando, vamos procurar nos próximos blocos trazer mais pessoas para falar aqui no CBN do seu bairro. Estou aguardando o presidente da Associação de Moradores aqui da Vila A, que também vai dar uma saudação para os ouvintes da Rádio CBN. Quero também lembrar os nossos ouvintes que esta é a terceira edição do CBN no seu bairro. Você que está acompanhando a Rádio CBN, você que está ouvindo a Rádio CBN, a rádio que toca notícia, vocês podem vir para cá. Nós estamos aqui na Associação de Moradores da Vila A de Itaipu. Sabemos que, como eu disse no bloco anterior, é uma população abençoada, uma população realmente abastada. É uma população muito bem financeiramente falando, é uma população tranquila, é uma população que conquistou aqui, Cris, muitos pontos positivos na área comercial. Sabemos que aqui temos Caixa Econômica Federal, parece que Banco do Brasil está vindo para cá também, mas uma coisa tem chamado a atenção desses moradores desta região é a respeito da segurança. Muitos comerciantes aqui têm falado comigo, dito assim, olha, Elcio, é uma região muito bonita, muito tudo, mas nós temos um problema aqui que é a segurança, viu? É a segurança. Então, é um ponto que tem afetado muitos comerciantes. Eu falei com alguns comerciantes aqui, Cris, a respeito da segurança, e eles me disseram o seguinte, olha, nós já perdemos as contas de quantas vezes nós fomos assaltados aqui nessa região. Por se tratar de dinheiro, por se tratar de uma região nobre, realmente chama a atenção dos amigos do alheio. Mas o CBN no seu bairro não quer falar só disso não, Cris. CBN no seu bairro quer também dar boas notícias para os ouvintes da Rádio CBN. Então vocês que estão ligados aí na Rádio CBN, fiquem ligados, porque está chegando o pessoal aqui, o presidente vai falar, enfim, a população aqui vai falar no nosso programa, Cris, que é o CBN no seu bairro. Tá certo, Elcio, que volta logo mais, então, na sequência, com outras informações lá da região da Vila, onde está sendo transmitido hoje o programa CBN no seu bairro. CBN no seu bairro, com Elcio de Andrade. Elcio de Andrade com CBN no seu bairro. E a movimentação segue intensa por aí, Elcio de Andrade. É verdade, Cris. Nós estamos aqui na Associação de Moradores, estamos aqui no restaurante da associação, estamos vindo aqui com o Lorival, que é presidente dessa Associação de Moradores aqui da região da Vila A. E agora nós vamos abrir os microfones da Rádio CBN para que ele fale um pouco sobre essa região, sobre as conquistas, mas também das coisas que ainda tem por ser conquistado aqui nessa região. Sabemos que há uma dificuldade muito grande, como eu disse no bloco anterior, sobre o fluxo de veículos nessa região, que é muito intenso, e aqui eles têm carência por estacionamento, por, enfim, por semáforos, uma série de coisas que ainda falta nessa região. Quero aqui uma saudação do Lorival, é o nosso querido Paiacan, conhecido aqui como Paiacan, né? É Lorival o nome dele, viu, gente? Mas ele popularmente é conhecido aqui como o Paiacan. Paiacan é o presidente da associação e, aliás, tem desenvolvido um trabalho fascinante, fantástico. Ele está me mostrando aqui o material que ele vai publicar, algo extraordinário aqui a respeito da região da Vilar. Ô Lorival, bom dia, meu querido. Bom dia, ouvintes da CBN. Estamos aqui mais um dia de trabalho, né? Nós começamos às 6 horas da manhã e vai até às 19 horas, né? 19, 20, 21, até a hora que tem trabalho para ser executado. Olha só, gente, para vocês que viram o Paiacan falando assim, lembra que ele é um garotinho, né? Mas é um senhor de idade, já tem uma certa idade, mas está firme, está forte, pula cedo, lembra que estou brincando com ele, está fazendo gestos aqui para mim, Cris? Mas é um homem que pula cedo e por isso tem colhido excelentes resultados aqui, né, Paiacan? É, na verdade, a idade quem faz são as pessoas mesmo, né? Porque eu tenho 64 anos, nunca escondi a minha idade. Mas eu não me envergonho não, porque tem garoto que está com 20 anos aqui e está parecendo avestruz, né? Já está escondendo a cabeça debaixo das pernas. E acredito que você só consegue os resultados que nós alcançamos aqui no nosso bairro é trabalhando. E o Barracão só cresceu justamente por isso. Tem uma equipe muito boa de trabalho, né? A dona Isabel começa de manhã cedo também, Beto, Rafael. E a equipe de trabalho, que são todas aqui, de uma equipe muito boa. E Rafael, eu só que não sei o nome das pessoas que trabalham aqui, entendeu? Só se chama de morena, garota, jovem, e aí vai. Que maravilha, gente. Olha só a alegria do Lorival. É, ele é um presidente ativo, atuante, e ele tem feito algo extraordinário aqui nessa região, Cris. O Lorival, me diz uma coisa. A rádio que toca notícia, eu quero saber, né? A CBN é a rádio que toca notícia, ela informa a população. Portanto, essa população que está ligada agora na 1320, a CBN, a rádio que toca notícia, quer saber das conquistas aqui. Sabemos que vocês já fizeram muitas coisas. Eu estou vendo aqui um banner na sua mão, mostrando aqui os feitos durante a sua gestão. Fala um pouco sobre esse trabalho de vocês aqui na região, Lorival. Na verdade, eu estou na direção da Associação de Moradores da Vila há 4 anos e meio. Quando eu me propus a trabalhar, é porque eu vi que o nosso bairro estava abandonado. E a infraestrutura que a Itaipu deixou ao município não poderia acabar naquela situação que estava. Os parquinhos, o campo de futebol, as quadras lá do Chororó, a quadra de basquete, onde está toda reformada. Esse banner, na verdade, vai mostrar todo o trabalho que nós fizemos em 4 anos. Certo? E 4 anos é bastante tempo para quem pensa que vai fazer alguma coisa. E é tão pouco tempo para a coisa que nós fizemos nesses 4 anos. Porque tem gente que promete, nós vamos fazer. E nesse banner vai mostrar exatamente o que eles prometeram e não fizeram. E esse banner vai mostrar as coisas que nós não prometemos e fizemos. Coisa linda isso. Vocês estão ouvindo, vocês entenderam a mensagem do Paiacan? Ele disse que 4 anos é muito tempo e é pouco tempo. Bem incógnita essa fala, né? É muito tempo e pouco tempo. Pouco tempo para grandes feitos, enfim, para grandes obras que têm que ser realizadas. Mas nós sabemos que os parques foram reativados, as quadras, enfim, algo extraordinário para esta população dessa região, Cris. Tem acontecido aqui na gestão do Lorival, o nosso amigo Paiacan. É verdade, né, Paiacan? Na verdade, esse espaço onde nós estamos agora aqui, que o nome é Barracão, porque na verdade era um barracão, era um depósito de lixo, né? E assim que nós ganhamos a eleição, nós fomos procurados pelo Rafael Dias, e ele tinha um projeto em mãos. Só que eu olhei para ele e vi um garoto que tem a idade do meu filho. E já tinham aprontado muito. Ele, meu filho, são da mesma idade e tal. Eu falei, pô, esse garoto aqui, pô, vou dar crédito a ele. Mas só que atrás do Rafael existe a mãe, o irmão, o Renato, o Beto, a dona Isabel. Enfim, nós Vamos trabalhar. E hoje é o ícone de Foz do Iguaçu, é o restaurante que atende Foz do Iguaçu. Não só Foz do Iguaçu, como pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, vem conhecer o barracão e sai daqui com certeza satisfeito e indica o barracão para outras pessoas virem conhecer o nosso espaço. Olha só coisa linda, Cris. Nós damos boas notícias também, viu? Essa é uma excelente notícia. Eu quero que o Lorival fique aqui conosco, Cris, que ele não saia de perto da gente. E daqui a pouco nós vamos falar sobre o nosso trânsito. Fala, Lorival. Ah, nós temos que falar o outro também, que nós temos um outro restaurante também que está iniciando agora, não foi inaugurado, que é lá no Chororó, certo? Que é o caçula do barracão, né? Certo, nós estamos começando e eu acredito que vai ser outra atração para os moradores da vila e região. Maravilha. Então, Cris, eu creio que no próximo bloco nós vamos falar a respeito do trânsito aqui nessa região. E também vamos falar um pouco sobre a segurança. Por enquanto, nós observamos aqui a fala do presidente aqui dessa associação, muito feliz, muito empolgado com o trabalho que vem sendo realizado aqui. Eu vejo um sorrisão na sua face de alegria de ter conquistado em pouco tempo tudo isso que foi feito aqui nessa região. E a população também está grata, né? E a Rádio CBN, claro, é a rádio que toca notícia, vem informar vocês através do programa CBN no seu bairro. Daqui a pouquinho, tá, galera, nós vamos falar sobre o trânsito dessa região, vamos falar dos semáforos e também vamos falar sobre a segurança dessa região no próximo bloco, né? Opa, é isso aí mesmo, que as pessoas têm que saber exatamente o que é que está acontecendo na nossa cidade. Por que não dizer, aqui é a nova Foz do Iguaçu. Olha só, a nova Foz do Iguaçu, essa é a fala do presidente. O presidente, olha só, ele tem uma fala muito interessante. Então vocês que estão ouvindo a Rádio CBN nesse momento, fica ligado que no próximo bloco nós vamos falar sobre o trânsito dessa região e também falar da segurança dessa região. Você que está ligado na CBN, não sai daí não. Fica ligado que no próximo bloco eu vou trazer mais uma fala aqui do presidente, o Lorival, o nosso amigo Paiacã. CBN no seu bairro, com Elcio de Andrade. 9:57, falamos novamente com o Elcio de Andrade, direto lá da Vila A. Elcio, quais as informações? Oi, Cris, ouvintes da Rádio CBN. Nós estamos aqui num ambiente muito salutar, um ambiente muito bom. Nós estamos aqui dentro do restaurante onde está sendo preparada uma deliciosa feijoada. Aliás, eu quero convidar vocês aí que estão ouvindo a Rádio CBN, depois dá um pulinho aqui na Associação de Moradores da Vila. Já recebi um convite aqui do presidente da associação para a gente almoçar junto aqui no... Dona Isabel também. E como eu tinha dito para vocês, que nesse bloco agora eu ia falar aqui com o Lorival a respeito do trânsito e também ia dar uma... Não sei se vai dar tempo, acho que vamos dividir aqui o trânsito e a segurança dessa região, Cris. O Lorival, nós sabemos que é uma região que tem um fluxo muito grande de veículos e eu tenho acompanhado a fala, porque entrevistei muitas pessoas aqui nessa região, a respeito de estacionamento aqui nessa região. É isso aí. Gente, nós temos promessas de 4 anos atrás, quando assumi a Associação de Moradores da Vila A, que fariam o estacionamento aqui na Silvio Américo Sazrelli. Mas acredito que faltou alguma coisa, né? Mas agora vem à tona, é aquilo que eu disse, nós trabalhamos o ano todo, não de 4 em 4 anos como a Copa do Mundo, entendeu? E nós estamos aguardando, porque o fluxo de veículos aqui no nosso bairro, principalmente aqui na Silvio Américo Sazelli, é bastante, e muitos acidentes, e a partir das 7:30 da manhã começa, não tem mais lugar para se estacionar, certo? Então nós precisamos urgentemente de um estacionamento. Eu gostaria muito que esse estacionamento saísse do papel, só do projeto. Eu não sei o que falta, mas o que estiver faltando, eles podem vir até a Associação de Moradores da Vila A, que nós temos várias propostas. Com certeza nós vamos convocar os comerciantes e para sair esse projeto, sair do papel. Entendeu? Porque agora é o momento, agora todo mundo quer voto, não é verdade? Então é agora, nós queremos propostas e compromisso. Tem que ter um comprometimento com os moradores. Não é só, de promessas nós estamos cheios. E promessas nós vamos para a Aparecida do Norte, entendeu? A senhora Aparecida sempre atende os pedidos. E aqui nós queremos que as pessoas que são candidatos hoje, a deputada estadual, federal, senador, governador, que aqui é a nova Foz do Iguaçu, entendeu? Olha só que fala interessante do Lorival. Ele está dizendo que está no papel ainda o problema da solução, o solucionamento dessa questão de estacionamento. Eu tenho dito, inclusive, Cris, vocês que estão ouvindo a rádio CBN, quando eu estou no trânsito da cidade, da nossa cidade, eu tenho feito meus comentários, eu tenho dito, meu Deus, onde é que nós vamos parar? Porque não tem mais espaço. Aliás, é muito veículo nas pistas da nossa cidade, é muito carro no trânsito. Aliás, eu estou gostando de ver na nossa região aqui, Lorival, que os moradores dessa nossa região, eles têm adquirido as bicicletas. Muitas pessoas estão caminhando de bicicleta, exatamente. Além de fazer um excelente exercício, está desafogando as ruas da nossa cidade. Então, você crê, você acha que esse é o momento, né, Lorival? Dessas pessoas que estão almejando os poderes estaduais, enfim, federais, e dar uma força aqui para essa região e dar uma solucionada nesse problema que é a questão do estacionamento, né? Não só estacionamento, né? Porque nós também precisamos da ciclovia, entendeu? A ciclovia, porque assim vai melhorar. Porque, na verdade, ninguém respeita os ciclistas também, entendeu? O ciclista corre um risco tremendo, porque todo mundo está apavorado. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Eu não sei qual que é o problema das pessoas. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Não só pensando em benefício próprio, vamos pensar no seu semelhante. Maravilha, olha que fala interessante aqui do presidente da associação, Cris. Pensar no próximo, é algo tremendo isso, né? Então, a CBN no seu bairro tem esse objetivo, é contar para as pessoas, falar para as pessoas o que é que está acontecendo na nossa cidade. E uma das reivindicações muito fortes dessa população aqui, Cris, é a questão do estacionamento. É um fluxo muito grande de veículos e a população aqui vem cobrando realmente semáforos, inclusive, aqui nessa região que tem falhado, tem faltado. Aliás, os semáforos, ele tem como é que nós falamos assim? Algo muito interessante, porque com o semáforo acaba obrigado a parar, né, Paiagra? E sem o semáforo o pessoal vai avançando, congestiona as ruas, é um problema muito sério, né? Veja só você, nós temos um problema seguinte, nós temos, ficaria pronta a obra do viaduto, trincheira, não interessa o nome, certo? Imagina você, a partir do momento que tiver pronto esse viaduto, como será a nossa avenida? Entendeu? Nós temos colégio ali, meu Deus, sem semáforo vai ser um problema. Olha, o Paiacan está falando aqui da Avenida Paraná, viu, gente? A Avenida Paraná com a Silvio Américo Sardelli. É um problema muito sério porque está para ser inaugurado aí a passagem pela 277 e o fluxo aqui já é grande sem a inauguração dessa passagem. Ele está fazendo aqui uma lembrança de quando isso for inaugurado, Cris, imagina o fluxo de veículos que vai vir para essa região. Então, a torcida é grande, né, Paiacan, para que saia semáforos aqui em cima, né? Nós estamos torcendo, não só torcendo, nós vamos trabalhar em função de que seja atendido essa nossa reivindicação do estacionamento, semáforo, quebra-mola, porque é o seguinte, temos muitas crianças aqui na região, temos aqui o problema da escola, do anglo-americano ali, fica exatamente na Avenida Paraná. O Silvio Américo Sardelli é onde existe o comércio. E os motoristas, vamos dizer, os condutores, não tem um mínimo de respeito pelas pessoas. A velocidade que eles andam, se a Guarda Municipal, a Polícia Rodoviária Federal, não sei quem é o responsável, vem aqui às 7 horas da manhã, até às 9 horas da manhã, e colocar uma forma de controle, ele vai ver que é uma loucura. Ninguém respeita ninguém. Maravilha, gente. Esse é o Lorival Paiacan, o presidente da Associação de Moradores aqui da Vila. No próximo bloco, Cris, nós vamos falar sobre a segurança dessa região. Um clamor também desse povo aqui. Até o próximo bloco, Cris. CBN no seu bairro, com Elcio de Andrade. 10 horas e 39 minutos, voltamos então com a programação, chamando novamente Elcio de Andrade, que está lá na Vila A, onde acontece hoje toda a programação, toda a movimentação do CBN no seu bairro. Elcio? Oi, Cris. Oi, ouvintes da Rádio CBN. Realmente, nós estamos aqui numa região nobre da nossa cidade. Como disse o presidente da Associação de Moradores no bloco anterior, a Nova Foz do Iguaçu, né? É um local pujante, um comércio forte aqui da nossa região. E nesse bloco agora, Cris, eu quero trazer uma fala aqui do senhor Paulo Pucinelli, ele que é o homem da Panorama Home Center. Ele está aqui na frente, junto conosco aqui, na Avenida Silvio Américo Santelli. E eu vou trazer uma fala dele, falando um pouco sobre essa região e falando também, Cris, a respeito de um problema que nós já falamos no bloco anterior com o Lourival, que é o problema do estacionamento. Isso é um problema muito sério que vem acontecendo aqui nessa região e o povo quer falar. Então, nesse bloco agora, eu quero trazer a fala do senhor Paulo Pucinelli. Ele vai falar para nós a respeito dessa questão que está realmente incomodando eles aqui. É bênção, bênção, bênção, mas falta somente organização. Estou aqui com o senhor Paulo. Senhor Paulo, bom dia. Senhor Paulo, bom dia. O senhor Paulo está aqui despedindo aqui dos companheiros. O senhor Paulo vai falar agora para nós, vai dar uma fala aqui a respeito dessa situação. Para vocês terem ideia, essa é a terceira edição do nosso programa e nós temos o privilégio de estar aqui com o senhor Paulo Pucinelli, um homem empreendedor da nossa cidade, um cidadão valoroso aqui do nosso município. Senhor Paulo, nós entrevistamos agora há pouco no bloco anterior o Paiacan, que é o presidente da Associação de Moradores aqui da Vila A. E agora nós temos o privilégio de falar com a sua pessoa. Bem-vindo aqui no CBN, no seu bairro, senhor Paulo. Eu que agradeço, né? É um prazer estar falando com vocês. Eu estava ouvindo agora há pouco, né? Durante todo o tempo que eu estou no carro, né? Normalmente quando eu estou dirigindo, eu estou ouvindo a CBN, né? Sou aficionado por notícia para estar bem informado. Feliz por estar falando de vocês aqui da região da Vila A. Né? A Vila A teve um desenvolvimento muito grande nessa Avenida Silvio Américo Frasbelli. Uma das tristezas que eu tenho, por exemplo, é de quando nós fizemos a nossa loja, nós inauguramos ela em 2005 e eu tinha a oportunidade de ter comprado dois terrenos, né? E na época eu não confiei tanto que precisasse de ter mais um terreno, que hoje seria a melhor coisa, que a maior dificuldade que nós temos aqui é estacionamento. Hoje a gente tem a nossa loja da Vila A, apesar de ser uma loja menor, é uma das lojas assim que nós temos a maior lucratividade em número de funcionários pelo valor de venda, né? A gente consegue ter uma venda muito boa com menor número de funcionários pelo fluxo de gente, pelo poder aquisitivo dessa região que é muito boa, e a gente fica feliz por esse desenvolvimento todo que teve, né? Hoje eu acho que a gente tem que estudar, junto com o poder público, ver o problema de estacionamento da Silvio Américo Frasbelli, né? Mas eu falo assim, todos os problemas, quando eles dão dessa forma, eles são problemas que a gente tem prazer em procurar resolver, né? Se a gente não tem estacionamento, é porque a gente tem movimento. Então aqui todos os comerciantes reclamam da falta de estacionamento, né? O supermercado Líder está aqui do lado, os outros comércios, todos pujantes, mas você imagina se a gente tivesse aqui discutindo a falta de movimento, se tivesse sobrando vagas para estacionar aqui na frente, né? Então, de parabéns toda a Vila A, de parabéns todos os comerciantes que acreditaram nessa região, né? E parabéns a todos que escolheram essa cidade e essa região para viver aqui, com um desenvolvimento muito grande, como tem essa avenida aqui, a Silvio Américo Frasbelli. E parabéns ao CBN por estar aqui, né? Por vir aqui, para estar indo nos bairros, para estar transmitindo para toda a população os problemas de cada região. Muito legal, parabéns a todos vocês aí que fazem parte da CBN. Olha só, essa é a conversa do senhor Paulo, como eu disse para vocês, a fala anterior, o homem que empreende na nossa cidade, é o homem que abre portas de emprego para a nossa população. Uma cobrança também, senhor Paulo, a respeito aqui da rua Engenheiro Ildemar França, com a Silvio Américo Frasbelli. Ela tem dado um congestionamento muito grande. Outra cobrança do pessoal é a falta de um semáforo aqui e um semáforo também na Avenida Paraná, ali em cima. Eles estão preocupados, a população está preocupada aqui, porque ainda não foi liberada a cancela ali da 277. Então eles estão dizendo o seguinte: imagina que hoje já está dando problema ali, né? Não tem semáforo naquela região ali. E a hora que for liberado ali, imagina. Então são dois semáforos de urgência aqui para essa região. O senhor concorda com essa fala do povo? Eu concordo, porque o semáforo ele regulariza, né? Ele regulariza todo esse tráfego, né? Você sabe que realmente lá, quando for liberado, e esperamos que seja liberado logo, né? Porque esse viaduto da Paraná causa todo o problema, né? Eu tenho falado que eu acho que o povo brasileiro, nós, somos muito passivos disso, né? Não poderíamos deixar os nossos governantes fazer uma obra simples como aquela e demorar tanto tempo como esse, né? Causando tanto transtorno para toda, principalmente essa população da Vila A e todo mundo que precisa de um hospital Costa Cavalcante, tem que dar uma volta lá pela JK ou pelo Trevo do Charrua, né? Congestionando as outras vias, né? Então é uma obra que deveria ter sido feita com mais planejamento para ser executada num prazo menor. Quando liberar, é lógico que o trevo ali, né, da Silvio Américo Sazelli com a Paraná, é um local que vai ter mais congestionamento e pode dar mais transtorno aí com acidentes nesses locais. E aqui também, né, do lado do líder, é esse, né, que o pessoal está pedindo. É com certeza, né, com o aumento do número de carros nos últimos anos, com a facilidade de crédito e com o aumento do poder aquisitivo da população, o número de carros aumentou muito, né? Então é lógico que essas esquinas que tem todo esse movimento fica muito mais tranquilo, né, porque a preocupação, né, quando você vai passar numa rua que tem um cruzamento, você para, você olha, você vê, e a gente fica preocupado, né, o número de motos, né, às vezes você vai entrar, pensa que dá tempo, não dá, às vezes a moto está escondida. Então, esse tipo de acidente, ele é totalmente, com um semáforo, ele acaba quase que totalmente com esses acidentes. Então, eu sou totalmente favorável nas esquinas de muito fluxo que tenha semáforo. Interessante a fala aqui do senhor Paulo Fucinelli. Aliás, é um ouvinte nosso, viu, Cris? É um ouvinte assíduo da Rádio CBN. Eu fico muito feliz de entrevistar esse homem e ouvir esta fala saindo dele, dizendo essas coisas tão importantes para a nossa população. Eu achei muito interessante, senhor Paulo, quando o senhor falou do acesso ao hospital. Quer dizer, o pessoal tem que fazer uma volta muito grande para poder chegar no hospital. E com isso, congestiona as outras vias e é um transtorno total. Então a população cobra também, Cris, a velocidade, a rapidez da liberação da Avenida Paraná. É um transtorno muito grande, vocês viram o senhor Paulo falando, e essa população do lado de cá, porque eu também vivo do lado de cá, nós temos sentido isso na pele, viu, senhor Paulo? É na pele, nós sentimos na pele, sentimos aí no bolso, porque nós ficamos presos nos congestionamentos e se consome mais combustível, dá mais desgaste nos carros, enfim, é um transtorno total, né? Ah, com certeza, mesmo eu agora estava vindo do centro para cá, aí eu estava na Avenida Paraná e eu falei, ó, acho que eu tenho que ir lá na minha loja da Vila A, né, que nós estamos ampliando aqui, né, reformando ela, ampliando mais uma área de vendas de 220 metros quadrados. Eu pensei duas vezes, eu estava na Paraná e eu falei, acho que eu tenho que ir na loja da Vila A. Quando eu pensei que eu tinha que ir pela JK, eu falei, putz, acho que eu não vou. Acabei, né, foi bom vir aqui encontrar vocês, né, fazendo esse programa aqui, mas é complicado. É, esses dias também, a gente só vê o problema quando você tá dentro dele, né? Você não, mas é um transtorno muito grande, né? Eu acho que uma obra dessa, ela deveria ser planejada, executada com uma agilidade maior. Aí tem uma hora que diz que é o problema do Ministério Público, outra hora falta dinheiro, outra hora é o Estado que não pagou, outra hora é a consultora que parou, e aí o povo que é o que mais precisa, o que mais paga o pato, né? A gente acaba sendo prejudicado. Eu acho que todo o setor público, né, é uma crítica que eu faço de uma maneira geral, tanto ao município, como ao Estado, como à federação. Eu acho que o funcionário público diz, ele é funcionário público, né? Ele é servidor público. E hoje no Brasil parece que se inverteu a coisa, né? Parece que não se preocupam com isso, apesar de serem servidores públicos, né? Assim como quando eu falo servidor público, até um governador do Estado é um servidor público, um presidente da República é um servidor público. E aí eles não estão nem aí com a gente, pô, né? A população da Vila A que tem pago o pato. Nós, a gente vem para cá uma vez ou outra, né? Você disse que mora aqui. Quem mora aqui todo dia está fazendo esse desvio para ir para trabalhar, para ir para um outro local, para, né, normalmente as pessoas se deslocam e tem essa dificuldade muito grande, né? Além do que congestiona as outras vias que não foram preparadas para um fluxo grande como esse, os semáforos, né? Antigamente para você vir para ir para Tancredo não tinha semáforo, hoje já tem que ter semáforo por causa de justamente que esse tráfego da Paraná foi deslocado total para a JK. É, e se você volta, está em outra região e você vem tentando vir pelo trevo do Charru, pior ainda, né? Porque aí não tem semáforo e aí aquele transtorno todo, que às vezes você tem que passar até com uma roleta russa, né? Que você começa a esperar, e aí cada vez mais vai passando o carro, e aí você tem aquela necessidade, o carro que está atrás de você já começa a ficar agoniado, você já quer passar, e aí é que acabam acontecendo os acidentes, né? Olha, gente, eu estou falando aqui com o senhor Paulo Puccinelli, eu estou muito feliz de estar aqui na frente da sua loja e fazendo a terceira edição do CBN no seu bairro. Senhor Paulo, muito obrigado pela sua entrevista. Os canais, os microfones da Rádio CBN estão abertos à sua disposição. Muito obrigado, viu, senhor Paulo? Eu que agradeço, né, e eu falo, eu sou fã de carteirinha da CBN. Eu, assim, agora com horário político... mudou, mas eu quando eu falo que eu ouço a CBN, porque eu ouço mesmo, eu faço natação terça e quinta às 7 horas da manhã, 5 para 7 eu ouço o Juca Kipuri no seu comentário esportivo. Eu saio da natação 8 horas, tem o Arnaldo Jabur 8:05, 8:10. E aí depois tem Mira Leitão, Sederberg, quase o dia todo, e eu acompanho, né? Você está inteirado das notícias e nas notícias locais também, falando do trânsito, falando onde tem acidentes, onde tem, né, com o Marcão. Né? Então todo mundo, eu ouço direto. Realmente, quando eu falo que eu ouço a rádio, eu ouço porque eu gosto muito de notícia. Eu gosto muito de notícia para estar sempre bem informado no campo econômico, no campo político, no campo da nossa cidade mesmo. Então, parabéns à rádio, né? Muito, muito feliz por ter a CBN, que é uma rádio nacional, né? com informações de muita qualidade aqui na nossa cidade. Nós que ficamos gratos, senhor Paulo, muito obrigado. E nós contamos também, na próxima edição, nós não definimos ainda, mas em algum canto desta cidade vai acontecer a próxima edição do CB no seu bairro. Obrigado, senhor Paulo. Muito obrigado. Um bom final de semana a todos os ouvintes e a todo mundo da CBN. Olha aí, Cris, você que está aí nos estúdios da Rádio CBN, acompanhando a nossa programação, nós estamos felizes porque nós estamos fazendo a terceira edição do CBN no seu bairro, aqui na região da Vila A. Então, daqui a pouco, no próximo bloco, eu quero trazer mais uma fala aqui de outras pessoas que estão nessa região e falar mais sobre essa situação. Como vocês ouviram o senhor Paulo falando, é um problema bom. É porque se tem falta de estacionamento, né, Cris? É porque é bom, é sinal de que o povo é um povo próspero. Então, até o próximo bloco, Cris. CBN no seu bairro, com Elcio de Andrade. 10 horas e 57 minutos, chamamos novamente Elcio de Andrade, que está lá na região da Vila, onde acontece hoje o CBN no seu bairro. Elcio? Muito bem, Cris. Nós vamos finalizar neste bloco agora a nossa fala a respeito do CBN no seu bairro. Vocês ouviram aí a nossa conversa com o senhor Paulo, aqui da região da Vila A, falando desse comércio lindo, dessa região próspera. Eu estou muito feliz de estar na frente dessa programação, Cris, junto com a rádio CBN, a rádio que toca notícias, falando com esse público tão seleto. Eu quero me despedir desse bloco, quero trazer aqui uma saudação do Lorival, dando um adeus aqui para os nossos ouvintes. E na sequência, nós, dentro da programação da CBN, nós vamos falar em qual região da cidade nós vamos estar com o próximo programa. O Paiacan, nós queremos agradecer o seu empenho, o seu trabalho. A CBN no seu bairro está muito feliz de estar com vocês nessa oportunidade, viu? Eu que agradeço, na verdade, agradeço a toda a equipe da CBN, agradeço aos moradores da Vila A, de Foz do Iguaçu, por essa oportunidade de a gente poder falar um pouco do nosso bairro. Gostaria muito de pedir a todos os presidentes de associações dos bairros de Foz do Iguaçu que se empenhem, trabalhem, cobrem, porque o Foz do Iguaçu não é de uma só pessoa. Foz do Iguaçu é de todos nós. Nós temos que cobrar dos governantes, dos nossos representantes, do prefeito, seja ele quem for, porque eles são servidores públicos, como disse agora há pouco o Paulo Puccinelli. Certo? Governador é servidor público, prefeito é servidor público. O dinheiro que eles estão ganhando, eles ganham exatamente dos trabalhadores. Beleza? Eles são trabalhadores semelhantes aos nossos. beleza? Agradeço a CBN, agradeço a você pelo seu trabalho maravilhoso. Você vai almoçar uma feijoada gostosa com a gente lá no Barracão, ou lá no Chororó, aonde você escolher. De preferência, um desses dois lugares, né? Que é a da Associação de Moradores da Vila, em parceria com o Barracão e o Carlão lá do Chororó. Nós que agradecemos, Dorival. Olha, esta edição, a terceira edição do CBN no seu bairro, vai ficando por aqui, Cris. Vai daí, Cris. Tá certo, Elcio. Muito obrigado pela sua participação. Então fica por aqui, então, CBN no seu bairro. Agora, 11 horas em Foz do Iguaçu.